Todos nós podemos fazer um pouquinho mais. Deus não nos exige a perfeição, não nos exige algo que nós não podemos dar, mas quer que façamos com amor. E nos roga que façamos a verdadeira caridade da questão 886, a benevolência de ver a todos com bons olhos, a indulgência para com as imperfeições alheias e, sobretudo, o sublime perdão incondicional das ofensas. Porque essa é a verdadeira caridade, essa é a verdadeira caridade que apaga a multidão de pecados, que apaga todas as sombras do nosso passado de erros e que nos transforma em arautos do Evangelho, em discípulos do Cristo, em seguidores do amor, para que todos nós possamos dizer, enfim, que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai, jamais estou sozinho, no meu caminho comigo vai, em meio à tempestade eu sinto a sua mão, que me ampara, que me sustenta, que me levanta em plena escuridão. Olhando no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso de uma criança descontraída, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar, esse grande amor, o amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de amar. Que Jesus, meus amigos, com seu infinito amor, nos abençoe, abençoe essa casa e seja sempre conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.